Cheiro 28, página 232. Na manhã seguinte, quando Richard e o seu grupo foram levados para o convés, compreenderam a razão da gradual evacuação do Bailéu. O Sérgio fazia uso de vários batelões, que mesmo assim não eram suficientes para transportar em massa os condenados, mesmo muito apertados, para o sítio onde tinham de trabalhar. Felizmente, nenhum desses locais ficava a uma distância superior a 500 jardas do Sérgio, mas tratava-se de jardas marítimas. Os remadores impeliam com vontade os seus barcos abertos, simplesmente porque este trabalho era melhor que muitos outros. Os condenados do Sérgio eram acorrentados por baixo da amurada. Richard não percebia porque não corriam simplesmente para a margem e fugiam, mas veio a saber que em dias passados tinham de facto fugido para logo serem capturados e por vezes enforcados. A principal vantagem das academias Campbell, era assim que as galés eram conhecidas por quem lá vivia, estava no facto de flutuarem. Muito poucos ingleses sabiam nadar. Era também por isto que toda a tripulação se mantinha a bordo do navio quando este navegava. Nem Richard, nem os seus 11 amigos sabiam nadar, o que lhes provocava o horror pelas águas profundas. Sentia a barriga vazia, embora tivesse guardado metade do pão e do queijo para comer quando a madrugada chegasse. Beberam meio quartilho de papa de aveia, temperado com as ervas amargas, chamadas simples, assim que lhe o tinham entregue, pois já estava frio e estaria bem pior 12 horas mais tarde. Pelo menos o Old Mother Hubert percebia que os homens que realizam trabalhos pesados têm de ter uma alimentação suficiente para manterem as forças. Porém, menos de um dia passado no Sérgio, tinham-lhe mostrado que o Sr. Duncan Campbell, mais isolado dos seus superiores do que estava o Old Mother Hubert, não se ralava com a qualidade do trabalho. Os condenados, destinados a trabalhar em terra, já tinham partido, quando o batelão de Richard transportou a sua carga de 4 grupos de dragagem, um pouco para jusante do barco e para mais perto da margem. A sua draga era a primeira das 4, presa ao ancoradouro com correntes de ambos os lados de cada extremidade. Era uma verdadeira barcaça. O seu casco não tinha popa nem proa. Saía em curva da água para ser mais fácil encalhá-la e subir e descer dela quando se descarregava. Como era nova, o seu interior estava vazio e a pintura intacta. Passaram a borda do batelão sobre uma prancha com a largura de 1,5 metro, que descia apenas por um lado da barcaça. Assim que Jimmy Price, o último homem, entrou, o batelão afastou-se rapidamente, dirigindo-se às outras dragas, a 50 metros daquela. Depois de um aceno, a Ike e aos seus rapazes voltaram-se para inspecionar o terreno. Uma das extremidades da barcaça era uma simples concha, enquanto a outra tinha um largo convés, onde havia um tugúrio com chaminé e tudo. Tendo sentido o impacto da entrada dos homens a bordo, o guarda saiu do seu domínio, chupando um cachimbo e com uma moca na outra mão. Não falamos o dialeto, senhor, avisou imediatamente Richard em tom cortês. Viemos do sudoeste da Inglaterra. Tudo bem, Campónios, não tenho nada com isso. Inspecionou-os. Sois novos no Sérgio? Como ninguém se dispôs a comentar aquela observação, continuou a conversar consigo próprio. Não sois lá muito novos, mas pareceis bastante fortes. Haveis de tirar umas quantas toneladas de lama antes de enfraquecerdes. Algum de vós já trabalhou em dragas? Não, senhor, respondeu Richard. Bem me parecia. Alguém sabe nadar? Não, senhor. É melhor não mentirem, Campónios. Não mentimos, senhor. Não vimos locais onde se aprenda a nadar. E se eu atirasse uma água para ver, hã? Fez um súbito movimento na direção de Jimmy, que gritou de terror, depois na de cada um dos outros da fila, observando-lhes a expressão do olhar. Acredito, disse. E voltou para o tugúrio. Desapareceu lá dentro e voltou com uma cadeira sobre a qual se sentou, com a canela a descansar sobre o outro joelho, e lançando-lhes uma baforada de agradável fumo de cachimbo. Chamo-me Zachariah Partridge e quero que me chameis Sr. Partridge. Sou metodista, dei o meu nome, e trabalho nas dragas desde a minha juventude, em Skegness, no Wash. E é por isso que não quero saber do dialeto. De facto, pedi até ao Sr. Campbell que não me mandasse homens de Londres. Queria os de Lincoln, mas os do Sudoeste também não está mal. Algum de vós veio de Bristol ou de Plymouth? Somos três de Bristol, Sr. Partridge. Sou Richard Morgan. Os outros meus conterrâneos são o Will Connolly e o Neddy Parrott. Apontou para um de cada vez. Taffy Edmonds é da costa do País de Gales. O Bill Whiting e o Jimmy Price são de Gloucester. Então, percebem alguma coisa do mar? Encostou-se na cadeira. Este empreendimento tem como finalidade aprofundar o canal, dragando a lama do fundo, com aquele... Acenou com a mão, para o que parecia uma bolsa gigante com a boca aberta. Aquele balde desliza por uma corrente, que agora está aos vossos pés, mas que vos dará pela cintura, quando o balde estiver dentro de água, e que pode ser encurtada ou alongada conforme a fundura. Fui eu próprio que a ajustei aqui, para este local. Claramente satisfeito por poder proferir aquele discurso, embora parecesse não haver maldade na sua pessoa, o Sr. Partridge continuou a falar. Podem perguntar-se, porquê este lugar? Porque Campónios, uso essa palavra como os de cá, ali o Royal Arsenal fornece material militar para todo o exército. Porém, nem um décimo dos direitos de cais chega aos encarregados. Os vossos colegas do crime estão a construir em terra os ancoradores novos, enchendo os pântanos em redor do Warren. E nós, os homens das dragas, fornecemos-lhes a lama, que, claro, têm de misturar com pedras, areia e cal. Senão volta tudo para o rio. Sr. Partridge, muito obrigada por nos ter explicado, disse Richard. A maior parte das pessoas não o faz, não é verdade? Apontou de novo para a enorme bolsa. Ali o balde entra dentro de água, do meu lado, e sai do outro, quando baixa o gaviete. Se fizerem bem o vosso trabalho, poderá conter 50 libras de lama e porcaria. É terrível o que por vezes vem ao de cima. Nós, os homens da draga, sabemos que esta barcaça pode conter 27 toneladas de lama. Significa que teremos de içar 1.100 baldes de lastro para encher. Como estamos no inverno, temos de trabalhar 6 horas. Levam 2 horas a trazê-los e a levá-los de volta. Num bom dia de trabalho, conseguem retirar-se 20 baldes, o que prefaz meia tonelada, subtraindo os domingos. Richard percebeu que o homem sabia ler e contar. E tirando mais um dia de mau tempo por semana, principalmente nesta altura do ano, devem encher aqui o empreendimento em 10 semanas. Quando estiver repleto, é rebocado para o Warren, onde o despejarão, antes que o reboquem para outro sítio e nós possamos recomeçar. Adora factos e números. É discípulo de John Wesley, não é de Londres e gosta daquilo que faz. Nota. John Wesley, teólogo e evangelista inglês, fundador do metodismo, viveu entre 1707 e 1788. Fim de nota. Como será então que abriremos caminho para os seus afetos ou pelo menos conseguiremos a sua aprovação? Será praticável a quantidade de trabalho que espera de nós? De contrário, de certo sofreremos de um modo subtil, à maneira do Wesley. Não é um homem violento. Temos permissão de falar com o senhor, Sr. Partridge? Por exemplo, podemos fazer perguntas? Dá-me aquilo que eu quero, Morgan, e não vos causarei sarilhos. Não quer dizer que vos vá dar mimos. E se me apetecer, posso partir-vos um braço com este pau. Mas não quero fazê-lo. e por uma boa razão. Tenciono subir bem alto na estima do Sr. Campbell e para isso tenho de retirar lama. Se me ajudarem, talvez esteja disposto a ajudar-vos, disse o Sr. Partridge, levantando-se. Agora, Campónios, vou passar a dizer como terão de o fazer. O balde era um grosso saco de couro, com cerca de 1 metro de comprimento e uma boca redonda de ferro, com cerca de 60 centímetros de diâmetro. Fundido com o ferro, na parte de baixo, havia uma extensão de aço com a forma de uma colher oval, baixa e de arestas cortantes. De cada lado do anel de ferro estava ligada uma corrente do mesmo metal que se juntava num Y à outra, que sem qualquer interrupção e suficientemente frouxa para permitir que o balde chegasse ao fundo do rio, percorria o circuito de um extremo ao outro da barcaça. A corrente passava por um guincho que deixava cair o saco na água do lado do Sr. Partridge. O saco afundava-se com o próprio peso, com o seu bojo de couro preso a uma corda manipulada da barcaça. No outro extremo, um gaviete, com um sistema de roldanas, arrastava a boca de ferro e a sua colher de aço pelo fundo, escavando a lama. Quando o balde chegava ao fim da extensão, o gaviete puxava-o na vertical e lá subia a pingar, balançando para bordo, voltando o gaviete para ficar suspenso sobre o comprimento do lastro. A seguir, a corda puxava o bojo do saco para cima, voltando e fazendo vomitar o seu conteúdo. Depois descia, vazio, pela corrente até ao guincho e saía de novo borda fora, em busca da seguinte refeição de lama do Tamisa. Para se habituarem ao trabalho, levaram uma semana inteira. Semana essa em que o Sr. Partridge não viu nada que se parecesse com a esperada meia tonelada diária. Fizera cálculos para um balde de 20 em 20 minutos, enquanto a nova equipa levava 1 hora. Todavia, o Sr. Partridge nada disse e nada fez, limitando-se a ficar sentado na sua cadeira, a fumar cachimbo, com uma caneca de rum aos pés, e toda a atividade do grande rio a ocupar-lhe a atenção, quando não observava de modo contemplativo a sua equipa de trabalho. Havia um escaler preso por um cabo à barcaça, facto que podia significar que ele remava para a terra ao fim do dia. Contudo, parecia passar pelo menos algumas noites a bordo, pois comprava lenha para o fogão e comida para a despensa, a 2 dos vários barcos de mantimentos que vendiam a mercadoria no rio. Comprava o rum e a cerveja a 1/3. A equipa descobriu, por experiência própria, que havia expedientes e truques. O balde era atreito a elevar-se do fundo e tinha de ser mantido lá embaixo com uma vara, metida no sítio devido, que era afinal a parte superior do anel de ferro, apenas com 7 centímetros de largura. Era questão de sensatez e sensibilidade numa água que não oferecia qualquer visibilidade devido à lama arrastada. 4 homens trabalhavam com o gaviete e a corda, um no guincho e outro a manter o balde no fundo com a vara. A força bruta limitava-se praticamente ao gaviete, embora o homem do pau tivesse de ser forte e hábil. Como o Sr. Partridge nada fizera ou dissera, Richard teve de dividir as tarefas pela equipa. Jimmy Price no guincho, que requeria menos força. Bill, Will e Neddy no gaviete. Taffy na corda e ele próprio na vara. Lentamente, muito lentamente, a velocidade aumentava e com ela a quantidade de baldes de lama. Quando, uma semana depois de terem começado, chegaram aos 20, numa jornada de 6 horas, um jovial Sr. Partridge apareceu com 6 canecas de cerveja, 1 ração de manteiga e 6 pães de 1 libra, recém-cozidos e com fermento. Assim que vos pus os olhos em cima, percebi que eram bons. Digo sempre que se deve deixar os homens encontrarem o seu ritmo. Recebo uma gratificação de 5 libras de cada vez que despejo uma carga de lama no Warren. Ajudai-me e eu ajudo-vos também. Dai-me mais de 20 baldes por dia e ofereço-vos o almoço. Um quartilho de cerveja fraca e uma libra de pão bom para cada um. Estais todos mais magros do que há uma semana e isso não pode ser. Tenho de cuidar da minha reputação. Passou a mão pelo nariz com ar pensativo. Mas olhem que não posso oferecer-vos o almoço todos os dias. Talvez possamos fazer uma contribuição, disse Richard. Como sou de Bristol, conheço o cheiro desse tabaco. Ricketts. Deve ser muito caro em Woolwich. Atrevo-me a dizer que até mesmo em Londres. Talvez me seja possível enviar-lhe Ricketts do melhor, Sr. Partridge, se me der a sua direção. Receio que se for para o Ceres, o Sr. Sykes fique com ele. Bom, bom. O Sr. Partridge pareceu interessado. Um chelim por dia e dou-vos o almoço. E manda-me o tabaco para a taberna Ducks and Drakes, em Plumstead. A princípio, Ike Rogers e a sua equipa não se deram muito bem. Mas após algumas confabulações com Richard e os seus homens, aceleraram a dragagem e chegaram ao mesmo tipo de acordo com o encarregado, um homem de Gravesend, no Kent. A pior característica daquele trabalho era a imundície. Ficavam cobertos de lama mal cheirosa, da raiz dos cabelos à ponta dos pés. Cobria a corrente que lhes passava pela cintura, ao longo do estrado. Pingava do balde, salpicava tudo quando este era esvaziado. No fim da primeira semana, a barcaça nova parecia gêmea de qualquer outro dos velhos batelões. Richard tomou uma decisão. No momento em que soube que uma vez por dia, dois deles teriam de descer ao compartimento da lama para remover com a pá a terra pegajosa que ficava por baixo do balde com os seus macabros conteúdos. Alguém tem os pés feridos? Um corte? Um arranhão? Uma bolha? Tenho eu, disse Taffy, um calo com mau aspecto. Então, quando nos lavarmos esta noite, vou dar-te um pouco da minha salva, o que significa que não podes cavar até o pé estar melhor. Eu não vou para aquela porcaria com os sapatos calçados. De facto, assim que o tempo aquecer, vou pedir ao Sr. Partridge, que escutava avidamente, para deixarmos os sapatos no convés e trabalharmos descalços, enquanto fazemos descalços os turnos com as pás. Pelo menos podiam lavar-se. E assim faziam, logo que entravam no bailéu do Ceres. Para os que não eram de Bristol, a visão daquilo que as dragagens do Tamisa traziam era suficientemente assustador para se prontificarem a imitar Richard. Despiam-se, lavavam-se com sabão na bomba de água, incluindo as correntes e os ferros cheios de lama. Tinham um simpático acordo com William Stanley do Sand, que mandava Mickey lavar as roupas durante o dia. Lavava-as todas, graças ao Sr. Duncan Campbell, o avarento contratador escocês. Porque, 4 dias depois da chegada dos homens de Gloucester, este digno cavalheiro fornecera roupas novas. Fazia uma vez por ano, aos habitantes das suas academias, 2 pares de calças grossas, de linho pesado, 2 camisas de quadrados, do mesmo tecido, bem como um casaco sem forro. Os homens de Gloucester descobriram encantados que, embora as calças parecessem ter serras nas costuras, desciam abaixo dos tornozelos, embora a Richard e a Ike ficassem mais curtas. A altura de Ike encolhera alguns centímetros, mas como tinha chegado havia pouco tempo ao Ceres, ninguém reparou, a não ser os seus companheiros de Gloucester. Quando passou a usar sapatos, ninguém abriu o pio. Vestindo calças compridas, os homens de estatura média não precisavam de almofadas nas grelhetas, nem de calçar meias para se protegerem dos ventos frios do Tamisa. Graças a Lizzie Locke, Richard tornara-se muito hábil na costura e obteve suficiente tecido da bainha das calças de Jimmy para poder acrescentar as suas, enquanto Ike pagou a Stanley uma caneca de genebra pelos seus bocados cortados e pediu a Richard que lhos cozesse. Que maravilhosa invenção eram as calças compridas! As deles eram cor de ferrugem, grossas, resistentes às lavagens e com um corte diferente dos calções, que apenas chegavam aos joelhos, enquanto estes se abriam na cintura com uma aba larga presa com botões. As calças compridas abriam-se na costura da frente com uma fila vertical de botões diante das partes genitais do homem e até à cintura. Também muito mais fácil quando queriam urinar. O Sr. James Thistlethwaite chegou no segundo domingo, após terem sido admitidos no SERS. Apareceu à entrada, apertando calorosamente a mão do Sr. Sykes, atravessou a soleira e olhou com ar incrédulo para a prisão escarlate. Jem! Jem! Abraçaram-se sem vergonha e depois afastaram-se para se observarem. Tinham passado quase 10 anos desde que se tinham visto pela última vez e esse espaço de tempo operara várias mudanças nos dois homens. A Richard, o Sr. Thistlethwaite parecia imensamente próspero. O seu fato cor de vinho era do melhor tecido, com botões de pelo de cabra, trazia cabeleira e um chapéu de broado a galão dourado. Era de ouro a corrente do relógio e as negras botas altas exibiam um brilho perfeito. O ventre protuberante era nobre. Tinha o rosto mais cheio e, por conseguinte, menos enrugado do que antes, embora o bujudo nariz avermelhado do álcool exibisse agora uma perfeita cor púrpura. Acalmada a emoção, lia-se-lhe nos olhos azuis, lacrimejantes e injetados de sangue, uma expressão cheia de afeto. Para o Sr. Thistlethwaite, era como se dois homens se movessem dentro um do outro, vindo um brevemente à superfície, enquanto o outro tomava o seu lugar por um equivalente período de tempo. O velho Richard e o novo, inextricavelmente ligados. Meu Deus, como era belo! Como conseguiria? O cabelo muito curto parecia mais escuro do que a sua antiga cor castanha e a pele, embora curtida, tinha o mesmo ar imaculado do marfim. Estava barbeado e muito limpo e a camisa de domingo, aberta no peito, mostrava as depressões e saliências dos músculos, sem sombra de gordura. Não sentiria o frio? A câmara cor de sangue estava gelada, porém não trazia casaco e parecia sentir-se confortável. Tinha os sapatos e as meias limpas. Ah, os ferros! O paciente e pacífico Richard Morgan, acorrentado. Nem podia pensar. A maior mudança encontrava-se nos olhos, azul acinzentados de Morgan. Dantes eram um pouco sonhadores, sorridentes, mas comedidos, e sempre com uma expressão bondosa. Focavam agora mais diretamente tudo o que viam. Não sonhavam e não possuíam de modo algum uma expressão delicada. Richard, quanto cresceste! Esperei todo o tipo de mudanças, mas nunca isto. O Sr. Thistlethwaite passou os dedos pelo nariz e pestanejou. William Stanley, do Sand, este é o Sr. James Thistlethwaite, disse Richard a um mirrado homenzinho que por ali andava. Agora arranja-nos um espaço só para nós e vê se nos deixam em paz, está bem? Depois faço as apresentações. A privacidade é a comodidade mais rara a bordo, Seres, disse para Jem. Mas pode obter-se. Senta-te, por favor. És o chefe? Afirmou Jem, maravilhado. Não, não sou. Recuso-me a sê-lo. Só que de vez em quando tenho de me tornar um pouco mais insistente. Mas é o que todos fazemos quando nos provocam. A ideia que se faz de um chefe é de alguém cheio de som e fúria. E eu não sou mais falador do que era em Bristol. Nem quero esfiar ninguém, senão a mim mesmo. Só se tiver de ser, Jem, mais nada. Por vezes parecem carneiros e não quero levá-los à matança. Com exceção do Will Connolly, outro homem de Bristol e que andou em Colston com um bom diretor, têm pouca habilidade para usar as suas capacidades. A verdadeira diferença entre o Will Connolly e eu pode bem ser resumida no primo James Farmacêutico. Se eu não o conhecesse e ele não tivesse sido tão bom para mim, o Richard Morgan que aqui vês não existiria. Seria como aqueles pobres irlandeses de Liverpool, um peixe fora d'água. Fez um brilhante sorriso e pegou na mão do Sr. Thistlethwaite. Agora conta-me o que se passa contigo. Estás com um ar extremamente próspero. Posso dar-me ao luxo de parecer extremamente próspero, Richard? Casaste com uma mulher rica, como um verdadeiro natural de Bristol? Não. Embora o meu dinheiro venha das mulheres, estás a ver aqui um homem que, sob um nom de plume, evidentemente, escreve romances para o deleite das senhoras. A última paixão feminina é a leitura desse género de obras. É o resultado das termos ensinado a ler, mas não a fazer mais nada, sabes? Entre livrarias, episódios publicados em série em revistas e as bibliotecas que emprestam livros, ganho muito mais do que quando escrevia os meus libelos. Os condados estão cheios de gentis leitoras em todos os vicariatos, paróquias, mansões e estalagens, de modo que o meu público é do tamanho da Grã-Bretanha, pois as senhoras da Escócia e da Irlanda também leem. E não só. Sou também lido na América. Fez uma careta. Porém, já não bebo o rum do Cave. De facto, pus essa bebida completamente de parte. Bebo agora, ou melhor, conhaque francês. E, presentemente, estás casado? Mais uma vez, a resposta é negativa. Tenho duas amantes, ambas casadas com homens meus inferiores. E basta de falar de mim. Quero é saber de ti, Richard. Richard encolheu os ombros. Pouco há a dizer, Jem. Passei 3 meses na Bristol Newgate, exatamente 1 ano na cadeia de Gloucester. E agora estou há 2 semanas e nem sei por quanto mais tempo a bordo do Ceres. Em Bristol sentava-me a ler. Em Gloucester partia pedra. No Ceres drago o fundo do Tamisa, que não é nada para quem foi desmamado com a lama de Bristol na baixa mar, embora nos custe a todos quando encontramos o cadáver de um bebê. Passaram depois às considerações acerca do dinheiro e de como salvaguardar o tesouro de moedas. O Sykes não nos trará problema, disse Jem. Meti-lhe um guinéu na mão e logo rolou no chão, pondo a barriga para cima, como se fosse um cachorrinho. Alegra-te. Vou chegar a um acordo com o Sr. Sykes para que te comprares o que precisares de comer ou beber, o mesmo para os teus amigos. Pareces-me em forma, mas estás muito magro. Richard abanou a cabeça. Comida não, Jem. Só cerveja fraca. Há aqui quase 100 homens, mais coisa menos coisa, com os que morrem regularmente. Todos eles vigiam como falcões para ver o que os encarregados servem aos outros. Precisamos apenas de conservar o dinheiro que temos e talvez pedir-te mais, se necessário for. Tivemos a sorte de encontrar um patrão de draga, ambicioso, e o Tamisa cheio de barcos que vendem provisões. Assim, ao meio-dia, comemos bem na nossa draga, por 2 dinheiros cada um, e tudo, desde peixe salgado, legumes e fruta fresca. Ike Rogers e os seus jovens conseguiram também amansar o patrão da draga onde se encontram. É difícil de acreditar, disse Jem lentamente, mas estás cheio de intenções e isto parece agradar-te. É a responsabilidade. É a crença em Deus que me sustenta. Ainda tenho fé, Jem. Tenho tido uma sorte notável para um condenado. Em Gloucester, foi uma mulher chamada Lizzie Locke que me guardava aos haveres e me ensinou a manejar a agulha. Deu saltos de alegria ao ver o chapéu e nunca te poderei agradecer o suficiente. Sentimos a falta das mulheres, por razões que me lembro de ter explicado numa das minhas cartas. Mantenho-me de saúde e apurei a minha esperteza. E aqui, neste ajuntamento de bestas sem mulheres, consegui arranjar um cantinho para nós, graças a um avarento jockey e a um patrão de draga que combina o metodismo com rum, tabaco e preguiça. São estranhos companheiros, mas conheci outros, muito piores. O filtro estava sobre a mesa junto a ele e, com ar aparentemente distraído, estendeu a mão para o afagar. Um curioso murmúrio abafado ergueu-se entre os que estavam na câmara escarlate, intrigados com a entrada do visitante, que observavam com ar tristemente invejoso. Todavia, a reação de todos eles ao gesto distraído de Richard era um mistério que o sensível nariz do Sr. Thistlethwaite desejava explorar. Desde que tenha algum dinheiro, a avareza é a melhor amiga de um condenado, continuou Richard, voltando a poisar uma mão sobre a outra. Aqui, os homens valem menos do que 30 peças de prata. É da gente de Northumbria e de Liverpool que mais pena tenho. Não têm um tostão. A maior parte morre de doença ou simplesmente de desespero. Parece que Deus tem uma missão para alguns, pois sobrevivem. E lá em cima, os homens de Londres são estranhamente duros, com a perspicácia de ratos esfomeados. Creio que vivem com regras diferentes. Talvez que as cidades gigantescas sejam em si próprias países, cada uma com um modo especial de ver a vida. Não é o nosso, mas dou um desconto àquilo que ouço no Baileu do Ceres, acerca dos habitantes de Londres. O Baileu do Ceres contém o resto de Inglaterra. Os nossos carcereiros são venais e interesseiros. E depois teremos de misturar na mesma panela as pessoas semelhantes ao William Stanley de Sand. Munge melhor este local que qualquer leiteira, a sua vaca preferida. E todos nós, desde o Hanks ao Sykes, passando pelos bebedores de rum, delatores, rústicos, campónios e borrachos, até aos desgraçados moribundos ali sobre o estrado, fazemos equilíbrio numa corda esticada sobre um poço em chamas. Um centímetro a mais, seja para que lado for, e caímos. Respirou fundo, surpreendido com a sua própria eloquência. Embora ninguém, no seu juízo perfeito, pudesse chamar jogo àquilo que praticamos, tem com o jogo muitas coisas em comum. Precisa de muita esperteza e também de sorte. E parece que essa Deus me ofereceu. Foi durante este discurso que o Sr. Thistlethwaite compreendeu finalmente muita coisa acerca do Richard Morgan, que sempre o intrigara e atormentara. Richard passara a sua vida em Bristol como uma jangada puxada e empurrada em todas as direções, por vezes à disposição de outros. Apesar dos seus desgostos e desgraças, mantivera-se uma jangada passiva. Nem mesmo o desaparecimento de William Henry lhe fornecera um leme. Silly Trevelyan atirara-o para um oceano onde a jangada se afundaria. Um oceano no qual Richard se apercebera de que os seus companheiros eram incapazes de boiar e que por isso teria de os levar às costas. A prisão oferecera-lhe uma estrela para se guiar e a sua própria vontade enfunara as velas que ele nem sabia possuir. Como era um homem que necessitava amar alguém mais do que a si próprio, tomara a seu cargo a tarefa de salvar a sua gente, aqueles que trouxera consigo da cadeia de Gloucester, para mares estranhos e tempestuosos.